Esse festão de justiça tá demais. Hoje tem justiça pra gente que trabalha. Pra quem rouba e mata, não tem justiça, não. E cadê os governantes? Agora esse ano, eles vão conversar com eles. Eles querem voto. A gente vota, a gente faz isso, faz aquilo, nada de melhoras. Que país é esse que a gente vive? Eu estou com uma dor grande. Eu perdi uma pessoa muito importante na minha vida. Salve, salve todas as favelas do mundão. Que no psicô cai desse litrão. Lado a lado com os parceiros aí, não é novela. Mas um leão que ruge com instinto na selva de pedra. De menor, trutão fica firmão. Os verdadeiros prevalecem na arena. Né não, vamos então. Zé Povinho não quer nada com nós. O xixinho leve traz a que se autodestrói. Falo da favela e de quem vive nela. Crime é crime, rap é rap, é o instinto da se fera. Se é pra falar, o assunto eu resumi. Vim de lá sem marcar, onde a vida é por um três. Digo, não menos pede o perigo, parceiro, conte comigo. Fudido por fudido, então que morro o inimigo. Nascido e crescido no estilo destino bandido. Nem ligo, decido e sigo a profissão perigo. Entre a cruz e a espada, um predador frente à caça. Alex Zep e o rap, retos doido com paz. Sou mais um leão num ninho de serpente. Então, nove na cinta, várias no pente. Rata, rata, rata, ratatá. Hipnose, eu tô falando, tá me escutando. Vi, vi o veneno na flor, no pico do escorpião. Mas o antídoto já tá no sangue. Não sou mais que você, você não é mais que ninguém. Mas o que você quer, eu quero em dobro também. Não nasci pra semente, sou sobrevivente. Na selva de pedra, luto com unhas e dentes. Dia após dia, provar que é homem. Na lei da selva, os leão não se esconde. Dia após dia, provar que é homem. Na lei da selva, os leão não se esconde. Entre mortos e feridos, aí tô vivo. Abençoado por Deus, tô firmão, Patrício. A vida é cabulosa, o mundo dá várias voltas. Já fui, já voltei, continuo na revolta. É, lembro da cena, lembro do julgamento. O som do martelo criou mais um detento. Em fração de segundos, um pai de família é algemado, transformado em matrícula. Um número a mais chega no corredor. Salve, salve. Mais um morador da redoma do terror. Mas aí tô de volta, truta, sabe como é que é. Se eu não tivesse proceder, não tava em pé. A verdade é que a sentença carrego desde criança. Quem vive no gueto logo perde a infância. Pivete favelado, descalço no barro, brincando de assalto. Ei, playboy, monstro alto! Quem nunca quis um soro no pescoço, no braço? Um carro, uma mulher mais bonita do lado. Adiantar e dar um conforto pra coroa. Dinheiro pra gastar na humilde só de boa. Vai me dizer que cê nunca quis. Mas tudo tem um preço e não fui por um triz. Agradeço a Deus, me sinto pelo parceiro. Meu irmão, podia tá comigo, vai vendo. Mas se tá escrito, firmão, siga em frente. A esperança ainda trago na minha mente. Mas que nunca na selva, tô ligeiro com os pilantras. A trairagem se cria na confiança. As hienas, panteras, passarinhos, gavião. Os coelhos, as pombos, lagartos, leão. O passado me ensinou, o tempo me mostrou. De chapéu eu não tô, licença aqui faz favor. Dia após dia provar que é homem. Na lei da selva os leão não se esconde. Dia após dia provar que é homem. Na lei da selva os leão não se esconde. A selva é louca e só os loucos se adaptam nela. Tentaram domesticar, mas só criaram fera. Agora segura os bichos que eu quero ver. Temporada de caça e a presa é você. Treinado pra guerra, preparado pra missão. Só quem tem o dom resiste ao clima de tensão. Em meio à traição, inveja, ganância, quem é quem? Não sei. Pesa na balança, dia após dia, provar que é homem. Na lei da selva, quem ruge não se esconde. Sou animal, mas não vivo no zoológico. Vim fazer a cena, só no psicológico. Sem Glock, matraca, vereta, 380.40. Ué, branco, gelado já por natureza. Porque me olha assim, diz aí, tá cabreiro. Olha no meu olho e fala o que eu tô te devendo. Aí, o Dimenona tá roubando, tá maladrão pra caralho. Pode que, boca aberta é mato, nem me abalo. Não sabe qual que é, o que vivi, o que vivo. Se você tá num carro, é roubado, é bandido. Careca, tatuado, parceiro do Dexter. Aqui pra nós, qual é a bronca? Um 12157. Madruga, mó neblina, cheiro de covardia. Lugar certo, hora certa, onde muitos perdem a vida. Periferia, selva, abrigo de animais. Justos e covardes, leais e desleais. Semelhantes, sofredores, de várias cores. Calmos, violentos, presos e predadores. Mas o topo da cadeia alimentar é dos covardes, que só ataca em bando pelas costas e sem debate. Pode ser o mais temível leão, é sem clemência. Se for pilantra, é abatido na arena. Dia após dia, provar que é homem. Na lei da selva, os leão nos esconde. Dia após dia, provar que é homem. Na lei da selva, os leão nos esconde.